folhas indo soltas pelo ar, ou em letras atadas mão na mão, são do poeta a vida que em vão. Seria caso não fosse o sonhar, palavras o sentido vão achar, se antes do ouvido o coração sentir o dito em forma de oração.